falou de que foi um milagre ele se eleger, falou sobre Deus nesse discurso. Vamos ouvi-lo. Ele também convocou a população para manifestações no dia 7 de setembro em prol da liberdade de expressão. O candidato Ciro Gomes, do PDT, escolheu São Paulo para iniciar a campanha, foi até Guaianazes, que fica na zona leste aqui de São Paulo. Ele caminhou por lá, conversou com moradores, com comerciantes, pediu a pacificação dessa eleição, que o embate seja feito com ideias, com propostas para o país, e nesse sentido falou sobre a proposta que tem de uma renda mínima de R$ 1.000. Vamos ouvi-lo. Você, meu irmão, tem direito de receber no seu domicílio pelo menos R$ 1.000 na soma dos benefícios. A fonte disso é o programa Auxílio Brasil, que era o Bolsa Família, mais um imposto sobre grandes fortunas que eu vou cobrar 0,5% das populações mais ricas. 58 mil brasileiros e 212 milhões de pessoas têm patrimônio maior do que 20 milhões. Bom, agora são 7:09, vamos trazer, né? Agora as informações sobre o início da campanha oficial de Lula e Simone Tebet. Volta Carolina Belin. Começo pelo ex-presidente Lula do PT, que também escolheu um local simbólico para dar o start, para começar a campanha. Ele foi até São Bernardo do Campo, né? Que fica no ABC Paulista, onde ele iniciou a vida política como sindicalista. Ele inclusive fez menção a esse momento da vida, agradecendo os aprendizados com a categoria, com os metalúrgicos. Lá ele visitou uma fábrica de automóveis, depois discursou num carro de som para apoiadores, falou sobre o combate às desigualdades sociais, sobre a fome que cresceu no Brasil, mas o discurso dele foi especialmente marcado por críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvi-lo. Quem criou a lei que garantiu a existência do dia de Jesus foi no meu governo. Ele está tentando manipular, ele na verdade é um fariseu, está tentando manipular a boa fé de homens e mulheres evangélicas que vão à igreja tratar da sua fé, tratar da sua espiritualidade. Simone Tebet, do MD, também começou sua campanha aqui em São Paulo. Ela participou na capital paulista de um encontro com representantes da área cultural. Estavam nesse encontro, por exemplo, o diretor executivo da Orquestra Sinfônica de São Paulo, representante, diretor de relações institucionais da Pinacoteca. Na ocasião, Tebet criticou o atual governo, criticou o que ela chamou de sucateamento da área cultural promovida pelo atual governo e voltou a falar na promessa de recriar o Ministério da Cultura caso seja eleita. Vamos ouvi-la. No nosso governo, a cultura vai ter o status, o carinho e a importância que ela merece. Nós vamos recriar o Ministério da Cultura, que não pode continuar como um puxadinho do Ministério do Turismo. Ela precisa ter autonomia administrativa e financeira para fazer o dever de casa, que é ser voz da cultura brasileira e dar voz à cultura nos rincões mais distantes. O candidato do Novo, Felipe Dávila, iniciou a campanha na comunidade Jardim Maria Luísa, em São Paulo. Vera Lúcia, do PSTU, fez panfletagem no Largo da Concórdia, na região central da cidade, e também visitou uma fábrica. Agora são 7:11. Opinião. Vamos ouvir o jornalista de maior credibilidade no Brasil, Alexandre Garcia. Ele vai falar sobre o primeiro dia de campanha dos principais candidatos à presidência e também sobre a posse como presidente no Tribunal Superior Eleitoral de Alexandre de Moraes. Bom dia, Alexandre. Olá, minhas amigas e meus amigos. Bom dia. Está deflagrada a campanha eleitoral. usou bem o verbo apropriado, né? O verbo deflagrar é explodir, né? Vem de flag, queimar, né? É aquela queimada rápida. Deflagrar, deflagra-se uma bomba, ou deflagra-se essa campanha eleitoral. Então, vamos ver aí os principais candidatos o que fizeram. Jair Bolsonaro foi para Juiz de Fora, mesmo lugar onde ele levou a facada que tentava impedi-lo de chegar à presidência no dia 6 de setembro de 2018, onde a Santa Casa o salvou. Ele, dirigindo-se ao povo que estava reunido na mesma rua onde ele foi, onde recebeu a facada, a rua Halfeld, que é no centro de Juiz de Fora, a rua cheia de gente, ele chamou os seus apoiadores de meus conterrâneos, porque lá ele nasceu de novo. Ele no aeroporto já teve uma manifestação, fez discurso, depois teve motociata e depois do evento ele veio para Brasília para posse de Alexandre de Moraes na Justiça Eleitoral. Lula ia ter um evento, foi cancelado, segundo consta, por falta de segurança. Depois ele foi fazer panfletagem na frente do portão da Volkswagen, né? Voltando aos velhos tempos do ABC, lá em São Bernardo do Campo. Tinha um carro de som, ele falou por 20 minutos, para as pessoas que lá estavam. Ciro Gomes estava em Guaianazes, né? O nome do bairro lá em São Paulo. Estava com a vice dele, que é desconhecida fora da Bahia, né? Ana Paula Matos, e foi pouca gente, um começo modesto. Simone Tebet, mais modesta ainda, teve um encontro com agentes culturais lá em São Paulo. Vocês podem imaginar como foi pouca gente. Dá a impressão que a máquina do MDB não está cuidando bem dela. Mas, enfim, Lula saiu de lá também, pegou o avião para vir para Brasília, para posse de Alexandre de Moraes. Então, vamos falar da posse de Alexandre de Moraes, né? Eu acho que, em primeiro lugar, estão entrando para presidir a Justiça Eleitoral dois que não são juízes de carreira. Alexandre de Moraes até já foi promotor. E Ricardo Lewandowski já foi desembargador, mas não são juízes de carreira. Eu acho que ministros do Supremo deveriam ser juízes de carreira. Lá só tem um, que é o Fux. Por quê? Porque juiz, a vocação do juiz é aplicar a lei de modo absolutamente imparcial. E a vocação de um advogado é defender uma causa. Né? Então, se um advogado chega ao Supremo, a vocação dele é defender uma causa. Aí não é juiz. Ou um promotor que vai procurar onde a pessoa cometeu o crime para acusá-lo, para denunciá-lo. Né? Bom, primeira consideração. A segunda é que o governo se livra de Fachin, porque ele sai da Justiça Eleitoral, não está mais na Justiça Eleitoral. Entre as pessoas do governo, se falava que que era dissimulado, o diálogo não era muito difícil, muito imbuído da sua defesa histórica do MST, dos movimentos sociais da Igreja Católica, teologia da libertação, etc., né? Que isso dificultava as coisas. Bom, removidos esses obstáculos, Alexandre Moraes tem falado com o Bruno Bianco, que é o advogado-geral da União de Bolsonaro, com o ministro Ciro Nogueira, né? com o próprio presidente. Ele foi entregar pessoalmente o convite ao presidente para a noite da posse dele. Recebeu do presidente uma camisa do Corinthians, né? Pode ser que ele entregue ao presidente agora uma camisa do Palmeiras, porque o presidente certa vez disse que só o que nos as nossas divergências são futebolísticas, né? Além disso, ele tem experiência de diálogo político lá como secretário em São Paulo como ministro da Justiça de Temer, sim, eu esqueci, e conversa bem também com o ministro da Defesa. É, então vamos torcer que tudo ocorra bem, né, durante essas eleições, né, e que o Brasil continue sendo um país democrático, em paz, sem essa questão aí do que a gente viu aí alguns dias atrás, né, a Constituição sendo descumprida. Tem que ir pela Constituição. Tá na Constituição? Então pronto, vamos cumprir a Constituição, que aí tá, todo mundo aceita, né? Agora 7:18. O que ganha, o que perde, acabou. Agora tem que ir pela Constituição. Passando por cima não dá certo. 7:18. Vamos falar da política. Ainda política. Pois é, rapaz. O advogado especialista em direito eleitoral Cristiano Vilela explica aqui na Harari o que a legislação diz, né? O que pode e o que não pode ser feito pelos candidatos a partir desse 16 de agosto. Então você, candidato, preste atenção. O início de campanha eleitoral 16 de agosto. O que mudou, né? O que muda nas redes sociais também? Vamos ouvir aí Cristiano Vilela, advogado especialista em direito eleitoral. Olha, em linhas gerais, a propaganda na internet, ela pode ser feita desde que não seja em site, página, perfil, canal de pessoa jurídica, de uma empresa, de uma rádio, de um comércio, de uma associação, de um sindicato, enfim, ela não pode ser feita em página de pessoa jurídica e nem pode ser feita propaganda paga na internet. A propaganda paga na internet, ela se restringe à propaganda feita pelas campanhas oficialmente declaradas através dos impulsionamentos das redes sociais. Fora isso, a única restrição é com relação ao compartilhamento de informações sabidamente falsas. Uma vez cumprido esses requisitos, a propaganda ela é livre na internet. Então, hoje em dia, qualquer cidadão pode se manifestar diariamente nas suas redes sociais ou através dos seus contatos, nos seus aplicativos, fazer campanha para um candidato, falar das virtudes de um candidato, falar das deficiências de outro candidato. E é por isso que nós vemos, hoje no primeiro dia de campanha, nós andamos pelas ruas e ainda não vemos papel, não vemos santinho, não vemos folheto. Mas todos nós pudemos abrir o nosso celular desde cedo hoje e já pudemos nos deparar com várias mensagens de candidatos nas redes sociais, já manifestando esse início da campanha eleitoral. Então vejamos que as redes sociais realmente elas ganharam um papel muito grande em relação à forma tradicional de se fazer política. É verdade. O que não pode é o caba ficar criticando o outro, né, o adversário, porque tá passando fake news, e ele passando fake news também, né, Rubão de Adão? Aí é pra se arrombar. Dá licença aí, meu. Ah, meu irmão, se tu não quer que os outros passem fake news, também não passe. 7:20. Aí eu cabo errado falar do mal lavado. 7:20. Vamos falar da política pernambucana. Com uma caminhada marcada pelo abraço da população de Caruaru, a candidata ao governo de Pernambuco pelo PSDB, Raquel Lira, iniciou nesta terça-feira oficialmente a sua campanha eleitoral. Enquanto Raquel estava no Agreste, a candidata à vice-governadora Priscila Krause, do Cidadania, realizou uma série de atividades no Recife com uma panfletagem no bairro do Pina. Já o candidato ao Senado pela chapa, o Guilherme Coelho, do PSDB, colocou a campanha nas ruas em Petrolina. O candidato do Partido Liberal ao governo de Pernambuco, Anderson Ferreira, reuniu a imprensa em uma coletiva na tarde de ontem no auditório do Mar Hotel, no Recife, e apresentou juntamente com o candidato a senador Gilson Machado as diretrizes do plano de governo. Durante o lançamento do programa, que contou com a participação também, né, da candidata a vice-governadora Isabel Urquiza, Anderson foi enfático e, em discurso forte e direto, destacou que vai fazer em 4 anos o que o governador Paulo Câmara e Danilo Cabral não fizeram nos últimos 8 anos. Agora vamos falar sobre o primeiro dia da campanha eleitoral oficial do candidato Miguel Coelho. Miguel escolheu o sertão, a sua região de origem, para começar a campanha eleitoral. Acompanhado da sua vice Alessandra Vieira, ele visitou ontem pela manhã os municípios de Terra Nova e Parnamirim, que escuta agora a gente através do sistema Betson de comunicação. Nos compromissos, o candidato do União Brasil garantiu que vai governar com respeito e prioridade ao povo sertanejo. O time da coligação Pernambuco com Força de Novo esteve em Terra Nova para um encontro com lideranças organizada aí pelos vereadores Bado Davi, Paulão e Eduardo Calu. No evento, Miguel fez um discurso contundente contra o atual modo de gestão do PSB, que, segundo ele, abandona o sertão e só aparece a cada 4 anos. Já o Danilo Cabral, né, candidato da Frente Popular, decidiu abrir a sua corrida ao Palácio do Campo das Princesas de forma simbólica, com uma caminhada no bairro Brasília Teimosa, no Recife. O ato público teve concentração a partir das 17 horas da antiga Cobal, onde também houve um comício encerrando o primeiro evento oficial da campanha. Além de Danilo, também proferiram discursos o prefeito do Recife, João Campos, do PSB, e a candidata ao Senado da Frente Popular, Tereza Leitão. Já Marília Reis, candidata do Solidariedade, concedeu uma entrevista, né, no início da manhã de ontem, e marcando assim oficialmente o início da campanha ao governo do estado. O primeiro compromisso da candidata foi essa entrevista, uma sabatina para a Rádio Grande Rio de Petrolina, onde teve a oportunidade de apresentar várias propostas para a região do Sertão do São Francisco. Marília, que tem como companheiros de chapa Sebastião Oliveira, candidato a vice-governador, e André de Paula, candidato ao Senado, destacou que um dos principais problemas que os pernambucanos enfrentam é a precariedade da saúde. A falta de investimentos na saúde de Petrolina, por exemplo, não afeta apenas as cidades, mas sim toda a região, disse a candidata Marília Reis. Agora 7:24, 7:24 em Pernambuco. E o Tribunal de Contas do Estado recomendou a aprovação das contas de Salgueiro e também de Morelândia. Araripina, chama um dos melhores repórteres do Nordeste brasileiro. Vamos chamar Robson Moreno para falar sobre esse assunto. Bom dia, Robson. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. A primeira Câmara do Tribunal de Contas recomendou a aprovação com ressalvas das prestações de contas de governo das prefeituras de Salgueiro e de Morelândia, relativas ao exercício 2020. Os interessados são os prefeitos dos municípios, respectivamente, Clebel de Souza Cordeiro e Heronildo Enoque de Oliveira. Sob relatoria do conselheiro Marcos Loreto, referente à Prefeitura de Salgueiro, apontou que, apesar de não terem sido recolhidas partes das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social, RGPS, e contribuições ao Regime Próprio de Previdência Social, RPPS, o montante efetivamente aplicado nas ações e serviços públicos de saúde correspondeu a um percentual acima do exigido legalmente. Também foi considerada a situação excepcional vivenciada em 2020 em razão da pandemia do coronavírus e que as falhas remanescentes não revelam gravidade suficiente para macular as contas. Aqui é Robson Moreno para o programa Araripina Urgente aqui na Arari FM. Obrigado, Robson. 7:26. 7:26 na região que mais produz gipsita no Brasil. Emprego, vamos conferir a oferta, né, de trabalho aqui em Araripina e região com o repórter Eudo Brito nessa quarta-feira. Bom dia, Eudo. Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia, ouvintes da 90,3, a Rádio Forte do Sertão. 4 vagas de emprego estão disponíveis na Agência do Trabalho de Araripina nesta quarta-feira, dia 17, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco. A maioria é voltada a profissionais com ensino médio completo e todas exigem experiência. Vagas disponíveis: 1 vaga para auxiliar de cozinha, 1 vaga para assistente administrativo, 1 vaga para vendedor interno e 1 vaga para vendedor bracista. Os interessados nas oportunidades que atendem aos requisitos podem procurar a Agência do Trabalho de Araripina de segunda a sexta-feira em horário comercial. O órgão funciona no antigo CTA, Centro Tecnológico do Araripe, na Vila Santa Isabel. Telefone para contato 3873-8385. Com as vagas de emprego, Eldo Brito para Araripina Urgente. Obrigado, Eldo. 7h27. As fronteiras do Piauí, Ceará e Pernambuco, 7h27. Saúde. E a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco informou que Araripina registrou mais 2 casos suspeitos da varíola dos macacos. Então agora são 3. Informações com Henrique Faustini. A varíola dos macacos, doença conhecida também como Moneypox, continua se disseminando pelo Brasil. Segundo dados oficiais da Secretaria Estadual de Saúde, SES, Pernambuco já soma 157 notificações de infecção contagiosa, com 15 casos confirmados, 10 descartados e 137 em investigação. O sertão tem 11 casos em análise laboratorial. Até o momento, há casos suspeitos em Araripina, 3, Petrolina 2, Floresta 2, Afogados da Engazeira 1, Bodocó 1, Cabrobó 1 e Serra Talhada 1. Vale destacar que nenhum diagnóstico foi confirmado na região até agora. Os casos notificados estão sendo acompanhados pelas vigilâncias epidemiológicas municipais. Declarada emergência global em saúde pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, a varíola dos macacos é transmitida por contato próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados. Entre os sintomas estão febre, dor de cabeça, dores musculares, erupções da pele, calafrios e exaustão. Pessoas com sintomas suspeitos devem procurar atendimento médico. Henrique Faustini para o Araripino Gente. Obrigado, Henrique. Sobre esse assunto, hoje eu vou conversar, vou entrevistar o médico imunologista, né? Ele também é dermatologista, é o Dr. Cícero Inácio, né? Vamos voltar a falar sobre vacina. O Ministério da Saúde está aí com uma grande campanha, não só para vacina contra a Covid, né? E aí a gente vai falar sobre essa vacina da varíola dos macacos, que ainda não está disponível para toda a população, e sobre outras vacinas que são importantes e que foi paralisada aí, e muita gente deixou de vacinar seu filho, de vacinar a pessoa mesmo, a própria pessoa, com essa pandemia que a gente está passando ainda, né? A pandemia da Covid-19. Então hoje vamos conversar com o dermatologista, imunologista, alergologista, doutor Cícero Inácio. São 7h29. Terra de Josafá Reis, o primeiro radialista do sertão do Araripe. 7h30, mudou o digital da Rádio Forte do Sertão. E tudo passa por aqui na Arari. Um dos mais conceituados jornalistas de Pernambuco, Joélio Alves, falou um pouco sobre sua carreira profissional aqui na Arari FM. Ontem, terça-feira, o araripinense, filho de Jorge Guarda e Dona Dadá, entrevistou recentemente na Marcha para Jesus o presidente Jair Bolsonaro e ficou mais famoso ainda, Rubão de Azaria. Só que aqui em Araripina, muita gente não conhecia o Joesla e ontem ele teve a oportunidade de se apresentar para os seus conterrâneos. Ô, rapaz, me apresentar pro meu povo, né? Porque eu sou daí, nascido na Rua do Padre, né? Nascido aí, filho de seu Jorge Guarda, filho de Dona Dadá, irmão de Lalá do Bolo. Então, minhas irmãs, minha irmã hoje mora aí em Araripina, na Rua Santo André, na Rua da Antiga Feira da Fruta. Nasci ali, Roberto, número 200, né? Com muito orgulho. Tenho muitos amigos aí, pessoas que eu deixo muita, que eu tenho muita saudade, e sempre que posso dou um pulinho aí na minha cidade, na minha terra, né? Para comer um pode, para conversar com os amigos. Joesley perdeu o pai ainda na década de 70 e teve que ir morar em Petrolina. Papai morreu em 1975. Em 77, 78, nós fomos embora de Araripina. Na verdade, em 82, desculpa. 82, nós fomos embora de Araripina, fomos para Petrolina. Eu, muito pequeno ainda, com muita saudade da minha terra, né? E aí nós fomos morar em Petrolina e 3 anos depois, 85, 86, eu já buscava uma profissão. Eu tinha que ter uma profissão para poder na frente enxergar alguma coisa. E eu disse, caramba, o que é que se tem aqui para poder? Tinha algumas coisas que você podia seguir. E aí o Chico Fernandes, que foi gerente da Rádio Grande Serra por um tempo, estava lá como gerente da Rádio Grande Rio. E estava surgindo na época, em 1980, 78, já havia essa promessa de surgir a primeira FM de Petrolina. E nós começamos na Grande Rio AM, como você falou bem, ali ao lado da prefeitura. Aos 16 anos eu ingressei na política, né, como digamos um chefe de gabinete, né, de Augusto Coelho na época, com 16 anos de idade, e ali eu começava também no rádio, aos 15, 16 anos. Para mim foi uma honra poder começar nesse veículo tão poderoso que é o rádio, um veículo que leva boas mensagens, que leva sempre com credibilidade. O rádio para mim é fantástico. Para mim, só para você ter uma ideia, Roberto, o rádio, ele é mais importante do que qualquer outro veículo de comunicação. Ele é mais rápido, ele é mais ágil. Jânio Alves, né, que é chamado carinhosamente pelos amigos, né, e familiares como o Jim, hoje é locutor publicitário, comunicador e apresentador do programa de grande audiência, o Music Café, lá na capital pernambucana. E recentemente foi contratado aí para ser repórter da Rádio TV Jovem Pan News, rapaz. Ele, quando chegou no Recife, contou que fez tanto sucesso, que pediu demissão da Globo Nordeste para entrar no mundo da publicidade. E fui para a TV Globo, fui o primeiro locutor da TV Globo aqui a pedir para sair. Ninguém saía da Globo, ninguém queria sair, todos queriam entrar enquanto eu estava querendo sair, né, para investir na publicidade. Eu achava que a publicidade naquele momento ela dava mais retorno do que o próprio rádio, a televisão em si. E aí eu investi na publicidade, comecei a estudar publicidade, né, com essas grandes marcas, Arapuã, Insinuante na época, né, Tupã, que hoje é uma grande marca, uma grande empresa, que eu também até hoje estou trabalhando como garoto propaganda dessa empresa. Então, assim, começou daí, mas não foi fácil. Chegar aonde a gente chegou não foi fácil, foram caminhos difíceis, mas graças a Deus, sempre em oração, sempre pedindo proteção divina, e isso me fez um bem tremendo. Bom, a entrevista completa com o Jim Joelho Alves está disponível no blog do Roberto. 87,9 FM, Rádio Caracuí. Sintonize a Rádio Caracuí FM, 87,9 MHz. 87,9 MHz. Na Rodovia Asa Branca, PE 545, Ouricuri, Pernambuco. A primeira rádio rural do Brasil. Ouça a Rádio Caracuí FM. Caracuí FM. 87,9 MHz. No ar. No ar. Em fase experimental. Na Rodovia Asa Branca, PE 545, Ouricuri, Pernambuco. Caracuí FM. 87,9. O que você merece? Quem anuncia no rádio vende mais. Então anuncie aqui na Caracuí FM 87,9 MHz, Rodovia Asa Branca, PE 545, Ouricuri, a primeira emissora rural do Brasil. Caracuí FM, contato 800-99613-3558. Ligue agora mesmo ou chame no zap e fale com o amigo Beto Som. Caracuí FM 87,9 MHz. Rádio Caracuí 87,9 FM, a emissora da família. A Rádio Caracuí FM 87,9 trabalha com apoio cultural do presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Bodocó, Adalto Agente de Saúde. Caracuí FM 87,9. O que você merece? Pega o banchinho! Todos esperavam por este momento. 28 de agosto, nosso encontro é em Granito, Pernambuco. 23ª Pega de Boi no Mato. Vaqueiro Antônio Muritiba, com R$10 mil em prêmios. Pra fazer a festa, Nonato Neto, Alex Júnior, Danilo Pernambucano, Rafael Moura, Serginho Gomes e Tarcísio do Acordeão. programação. Realização Maurílio Sampaio, Priscila Justino e Givaldo Sampaio Neto. Apoio Cultural. Governo de Pernambuco, Secretaria de Turismo, Empetu e Fundarpe. Ganhou no último domingo na Rede da Sorte. A sorte do Sertão e o Araripe da Sorte. Uma linda moto Honda CG160. Aline Alves de Orocó. A Isa de Souza Matias de Araripina. José Lopes Pereira de Araripina. Também ganhou uma moto CG160 Start, 0 km. Maria Clara, Clarice, Ravi e Rebeca de Onicuri, Erismar Rodrigues de Bodocó, e ganhou R$100 mil da Rede da Sorte. Cleito Antônio Vieira de Cabrobó, Luana M da S Holanda de Simões, Edson de Souza Filho de Exu, Cícero Gomes de Barros de Penaforte e Antônio Honório da Silva de Fubi. Todos ganharam R$100 mil. E domingo tem mais prêmios pra você na Rede da Sorte. Tem R$5 mil na primeira rodada. Na segunda também tem R$5 mil. Na terceira, mais R$5 mil. E no quarto prêmio, na Sorte do Sertão e no Araripe da Sorte, tem R$50 mil. Ainda temos 10 giros, cada um de R$500. Vem ser feliz na Rede da Sorte. Educação é um direito. Mas para milhares de crianças, essa não é uma realidade. Muitas, infelizmente, não conseguem ir para a escola. A LBV quer mudar isso. E para nós, você é uma peça importante para garantir a elas um futuro melhor no presente. Doe agora. pix@lbv.org.br. Veja aí mais um testemunho do Super Cactus. Que é seu amigo Neto de Vermelhos, passando aqui para fazer o meu depoimento em relação ao Super Cactus. Dizer que para vocês que tem problema de dores, tem uma ressonância do meu joelho, tava com os dois ligamentos praticamente rompidos, praticamente não pisava no chão. E depois que eu comecei a tomar o Super Cactus, por incrível que pareça, acho que restaurou. Eu não conseguia jogar bola, que é uma coisa que eu mais gosto de fazer. E hoje, graças a Deus, eu jogo bola do cangapé até para mim fazer as minhas necessidades. Eu tenho dificuldade de me abaixar. Tome, porque eu sou prova viva. O Super Cactus realmente resolve o problema. Super Cactus, o fenômeno para a sua saúde. Fui pra papelaria Delgado, depressa é a mais completa, melhor da região. Na Papelaria Delgado, trabalhamos com ótimos preços e excelentes prazos no atacado e no varejo. Nas compras à vista na Papelaria Delgado, você tem um desconto especial e nos cartões dividimos em até 12 vezes sem juros. Papelaria Delgado, localizado na Praça Padre Francisco Pedro da Silva, 118, Centro, Ouricuri, ao lado do Banco do Nordeste. Fone 87-3874-1354. Papelaria Delgado, uma empresa do Grupo Padre Cícero. Todos os dias, o vereador trabalha pela melhoria dos municípios, atuando nas comunidades e conhecendo de perto as necessidades da população. É ele que tem a missão de elaborar leis, propor ações, auxiliar e fiscalizar a prefeitura. É dessa forma que o vereador trabalha em parceria com a sociedade para fortalecer a democracia no país. Procure conhecer o trabalho dos vereadores, acompanhe as reuniões da sua Câmara e contribua para o crescimento de sua cidade. Vereador, o político mais próximo da população. População, uma campanha da União dos Vereadores de Pernambuco em parceria com a Câmara Municipal. Ah, vai, quem é que nunca cantou no banheiro? Eu aqui já comprei até um radinho pequeno, ele que fica lá esperando a cantora aqui chegar. O rádio é assim, faz parte da nossa vida. Eu amo rádio. Minha mãe sempre pede pra desligar o som na hora que eu tô estudando, mas não dá. Eu falo pra ela, mãe, eu assimilo melhor a matéria quando eu tô escutando rádio. Na hora da prova eu até consigo lembrar da música que eu tava escutando na hora que eu tava estudando. O rádio é assim, faz parte da nossa vida. Eu amo rádio. A exploração sexual é uma séria ameaça às crianças e adolescentes no Brasil. Sabe de quem é a culpa? Do silêncio. Se você não denunciar a exploração sexual, muitas crianças vão continuar vítimas de um comércio covarde que explora seus corpos e rouba sua infância. Nos últimos 6 anos, foram denunciados mais de 3.300 casos. Rompa esse silêncio. Se tiver informações sobre exploração sexual, denuncie. Não tenha medo. Eu sou soro positivo. Tenho vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos. Mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Patrícia é estudante universitária branca. Estudo numa faculdade particular e na minha sala não tem nenhum aluno negro. Tatuaram na sociedade de forma bem anormal que o preto só canta rap e é atleta do futebol. Luanda é criança e já percebe a desigualdade racial. Foi quando eu vi que só tinha um negro na minha escola. Luiz Henrique é negro e namora Carol, que é branca. A gente levou nosso afilhado de 3 anos numa festa e uma criança da mesma idade disse pra ele: minha mãe detesta a gente preta e eu também. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Diálogos contra o racismo pela igualdade racial. Tem coisa que não pode ficar para depois. Mais de 10 milhões de brasileiros não sabem se vão comer hoje. Para eles, há uma outra pandemia dentro de casa. A pandemia da fome. Não deixe para depois. Saiba como ajudar hoje. Acesse lbv.org. Diga sim. Meu irmão, esse vizinho tá com som alto de novo. Peraí que eu vou resolver isso agora. Cadê tu, mulher? Ai, meu Deus, o meu marido chegou. E ele bebeu de novo. O que que eu vou fazer agora? Situações como essas correspondem aos crimes de proximidade, que são aqueles praticados por impulso ou emoção, como é o caso do feminicídio. Geralmente, são praticados por pessoas conhecidas, vizinhos, familiares ou amigos, e que muitas vezes terminam em morte. Não perca sua paz. Quando um não quer, dois não brigam. Em situações de conflito, ligue para o 190 ou preste uma queixa na delegacia mais próxima. Essa é uma campanha da Polícia Militar, Polícia Civil e Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. Para preencher esse silêncio, poderíamos tocar uma música do DJ Ives. Mas a violência contra a mulher não tem espaço na nossa programação. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. Você vai conhecer agora uma história legal. Nem todo mundo sabe, mas durante o dia quem manda na audiência é o rádio. Na faixa horária das 5 da manhã às 6 da tarde, tem muito mais rádio ligado que aparelhos de TV. Olha aí, galera! E essa goleada acontece todos os dias. Pé direito, bateu! Não se engane, muita gente ouve muito mais rádio do que imagina, porque rádio é paixão. Liderança! Olá, mais um manhã! Saiu o resultado da promoção aqui. Pra mim, amigo do peito, é sutiã. Quando alguém começa a ouvir rádio, não consegue mais desligar. Em média, o ouvinte passa até 4 horas sintonizado na programação das emissoras. Os mais variados tipos de músicas, notícias, debates, humor, serviços, promoções. O que não falta é motivo para ficar horas ouvindo rádio. Porque rádio é paixão. Aqui na empresa, por várias vezes, a gente redirecionou o negócio em virtude de ter ouvido a informação do rádio. E o interessante desse veículo é o imediatismo. As coisas acontecem e a informação chega. E isso, para a nossa empresa, é primordial. O rádio é assim, faz parte da nossa vida. Realmente, eu amo rádio. Cara, meu sonho sempre foi tocar na rádio, bicho. Toda referência de banda pra mim veio do rádio. Todos os artistas eu conheci lá. O rádio é assim, faz parte da nossa vida. Pô, bicho, eu amo rádio, cara. Junte-se a esta recomendação aos autos do procedimento administrativo número 009/2019. Quarto, para a devida publicidade da presente, fixe cópia no mural do fórum após autorização do meritíssimo juiz de direito, bem como publique-se a presente portaria no Diário Oficial dos Municípios e no Diário da Justiça. Parnamirim, Pernambuco, 6 de dezembro de 2019. Atenciosamente, Juliana Falcão, de M.A. Martinez, promotora de justiça. Visualizando sua saudade, não tá visualizando sua saudade. E eu tô na cachaça que você bebe, eu tô na cama que você deita. Não vai me esquecer, aceita. Não vai me esquecer, aceita. E você tá voando tão mal. Essa superação digital é stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando. Chorando. sua saudade. Eu tô na cachaça que você bebe, eu tô na cama que você deita. Não vai me esquecer, aceita. Não vai me esquecer, aceita. Você tá voando tão mal nessa superação digital. É story sorrindo, story bebendo, story dançando. E dorme o quê? E dorme chorando. E dorme chorando. E a story sorrindo, stories bebendo, stories dançando. Então dorme chorando. E dorme chorando. Chama, chama, chama, Zé Rogério. Eu tomei todas, botei boneco, farrei. Rapariguei, rapariguei, rapariguei. Essa noite eu tomei todas, botei boneco, farrei. Vai, vai, é solteira no forró. Volume 2, uma fada. Olha o swing, olha a pegada, olha a batida. Rapariguei, rapariguei, rapariguei. Eu tomei todas, botei boneco, farrei. Rapariguei, rapariguei, rapariguei. Essa noite eu tomei todas, botei boneco, farrei. Rapariguei, rapariguei, rapariguei. Eu tomei todas, botei boneco, farrei. Rapariguei, rapariguei, rapariguei. Essa noite eu tomei todas, botei boneco, farrei. Arranjei uma menina bonita, desmantelada. Daquela bem safadinha, gatinha, doida, virada. Puta que vira o mundo, desmantela no pião. Bandida periculosa que mata só de paixão. Moleca caceteira, rola pra de mulher, gostosa e forrozeira, quenga de cabaré, tirou minha cabeça e me deixou desmantelado. Gastei a noite toda com essa quenga do meu lado. Rapariguei, rapariguei, rapariguei. Eu tomei todas, botei boneco, farrei. Rapariguei, rapariguei, rapariguei. Essa noite eu tomei todas, botei boneco, farrei. Rapariguei, rapariguei, rapariguei. Eu tomei todas, botei boneco, farrei. Rapariguei, rapariguei, rapariguei. Essa noite eu tomei todas, botei boneco, farrei. Rapariguei, rapariguei, rapariguei. Essa noite eu tomei todas, botei boneco, farrei. Arranjei uma menina bonita, desmantelada. Daquela bem safadinha, gatinha, doida, virada. Puta que vira o mundo, desmantelando o pião. Bandida periculosa que mata só de paixão. Moleca caceteira, rolava de mulher, gostosa e forrozeira, puta de cabaré. Virou minha cabeça e me deixou desmantelado. Gastei a noite toda com essa puta do meu lado. Rapariguei, rapariguei, rapariguei. Eu tomei todas, botei boneco, farrei. Rapariguei, rapariguei, rapariguei. Essa noite eu tomei todas, botei boneco, farrei. Rapariguei, rapariguei, rapariguei. Eu tomei todas, botei boneco.

mais alegria. Mais alegria. Ok, 8 horas 9 minutos agora. Muito bom dia pra você. Tá no ar o nosso show da manhã no Sistema Belsas Comunicação, toda a rede Versão, Rádio Versão Parnamirim, Terra Nova FM, Terra Nova, Sistema Belsas em Granito, Moreilândia, Verdejante, Serrita e Orocolo, Acertão, Moreilândia, Caracuí FM, Oricuri. Todo mundo ligado, plugado. Muito obrigada pela sintonia. Estamos chegando até o meio-dia, show da manhã, junto com você. Eu, Lidiane Nunes, nessa manhã de quarta-feira, 17 de agosto de 2022. Juntinho de ti, muito prazer estar contigo em mais uma manhã. Meu abraço todo especial. A partir de agora tem música, informação, entretenimento, tua participação também. Inclusive já liberando o nosso WhatsApp 87996233316 para você estar aí participando, interagindo juntinho com a gente nesta manhã bacana, pedindo aquele sucesso legal, oferecendo para quem você gosta. Aqui quem manda é você, ouvinte. Olha só, gente, hoje, às 10 da manhã, vamos estar conversando com o candidato ao governo do estado de Pernambuco, Jones Manuel, do PCB, né? Vamos estar conversando com ele por telefone às 10 da manhã, aqui no nosso Show da Manhã. 8h10, tem música pra você curtir. Vamos de Rogerinho pra começar o nosso Show da Manhã desta quarta-feira. Ótimo dia! Show da Manhã. Acontecendo, me ligando essa hora. Eu te conheço bem, ele te mandou embora. Tá vendo aí, procurou demais. Volta pro colo do pai. Você não merece, tá passando por isso. Se me ouvisse, tá